Isso aqui, ó, não se aprende. Vem de berço. Ok, teste, teste, a big e o back. O beat e o rap, veloz igual o crash. Quem não quer um cash? Vagabundo oeste, as perigos pivete. A malícia o girou flex, o mal sem do flex. O perigo se cresce, o crime favorece. A bandidagem investe, é pelo rap negro. Pelos meus é por mim. Não é trilha pra boy, mas estiga as patrícia. Deixa o rolê no shopping pelo peão lá na Zília. Pros menino é uma luz, pros porco pedra no sapato. No raio dos malandragem, nas cadeias, nos barracos. É pelos gueto que eu vou, pelo cifrão por amor. Pela quebrada minha cor, preto problema negou. Informação natural, pra quem convive no caos. Cronista em Babilônia, são poucos pra entender. Que a sigla RAP já poluiu os AP. Pelos guri na biqueira, pelos irmão lá trancado. Pela dor da coroa, vendo o filho enterrado. É nós que tá querido, de favela pra favela. Zé Povo vai se fu... Que eu tô nesse jogo a fera. É, o correr pra quem é. Não se aprende, vem de berço. O correr pra quem é. Eu só tenho que eu mereço. O correr pra quem é. Acredita, vai buscar. O correr pra quem é. Só alcança quem batalha. Aproveitando o momento, matina, pai do silêncio. O céu isqueira um véu que não tá mel. Uma década fiel, meus mano ainda são réu. Minha cruz é minha dádiva, cumpro meu papel. Uns e outro pra brilhar, daria até o anel de chapéu. Não se aprende, vem de berço preto. Também pelos dedos preto, frio e calculista. Comece no gueto, tivesse verso trilhando. Já guiava o que vão. De onde sonhos psíquicos, de onde o amor é mito. Nó, na goela dos bicos, problema mesmo querido. Tenho mente, tenho livro. Por amor estamos firmes, pelos que fecham comigo. Pelas almas sem abrigo, pela vida minha filha. Por bem mais que tudo isso vive. Motivo pra estar de pé, batalha diária Zé. O corre é pra quem é. O corre é pra quem é. O corre é pra quem é. É, o corre é pra quem é. Não se aprende, vem de berço. O corre é pra quem é. Eu só tenho que eu mereço. O corre é pra quem é. Acredita, vai buscar. O corre é pra quem é. Só alcança quem batalha. Então, parte mais fácil é fazer rima, né? Mas a rua cobra bem mais. Atitude e humildade vem de berço. Não se aprende. Acredita, vai buscar. Ninguém vai te dar de mão beijada. É. Corre pra quem é.